o profundo alívio. Agregadores, feche os olhos e traz o fascínio. Ambiciosos, desbravadores, sugam o vício. Última vaga pra remanescer desde o início. Por um desejo isolado que desperta a ira. São ossos do ofício, esconde a marca na retina. Se junta calma e culpa pra formar essa ferida. É a presa preferida, sem desculpa, torna frita. Anfitrião do medo, conhecedor do susto. Resume seu contexto, ignorando o custo. Clama por paz, proclama a guerra, quieto permanece. Felicidade ou tristeza, tempo se esquece. Nas paredes, não importa qual turno. Escorre levemente o pesado importuno. Cria afeto, cede o sustento. Cautela ao fragmento que se espalha com o vento. A qualquer momento, controvérsia se estende, sempre ao mais sábio. Julgado pela virtude, torna-se mais sábio. Nesse contraste eu me vejo como trauma que desperta. História uma escrita, assim se interpreta a instrução básica. Antes de deixar a terra, erradica toda a calma num buraco que prospera. Enriquece os arpejos, purifica como mantra. Gentilmente oferece todo tipo de alma santa. Raridade obscura, disputa por homenagem. Lutamos entre si, não existe lealdade. A pergunta que não cala é onde cabe tanto risco. Fim do mundo, eu explico onde cabe tudo isso. No paraíso incomum, pro descabelo. Aonde o triste sonho não se iguala ao pesadelo. Mais alto patamar você vai se encontrar. Difícil se guiar, fácil pra tropeçar. Cria beleza eternizada, maravilha. Aliada a vocação pra clientela, nova ação orientada. Rogarei por valor. Que o brilho não se perca pra curar qualquer dor. Pra livrar-me da dor, pra curar qualquer dor.